Bora mais uma. Essa daqui é das antigas, hein, gente? Essa vai especialmente pro meu parceiro Carlinhos, o abatedor de frango aí de Brejão, Pernambuco, viu? Tá do Carlinhos, tamo junto. Bora, simbora, meu patrão. Minha danada menina, não sei como eu pude te amar. Berradeira, soncinha e um tanto esquisita, com jeito de cabular. Às vezes ingênua, tadinha, às vezes querida demais. Às vezes selvagem, sem temperamento, às vezes tão dócil, sem mais. E não dá pra entender que jeito é você. Minha danada menina, faz me enlouquecer. Bora rochar, viu? Minha danada menina, o teu beijo me faz bem. O seu corpo suado e salgado me faz viajar e além. Com cheiro suave e exótico, silvestre campestre pairando no ar. Entrando ardente pelas minhas narinas, fazendo meu corpo e a minha mente delirar. E não dá pra saber que é feita você. Minha danada menina, faz me enlouquecer. Minha danada menina, não largo mais você. Sucesso, meu parceiro Alan Andrade, viu, gente? O rei da seresta, a música dele, viu?